A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 27º programa A Escola e o Meio. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ora, depois do coro afinado, temos a sugestão musical do Pedro Oliveira. Mais de 15 anos depois, após o início da sua carreira e com 6 músicos de renome no seu elenco, 3 deles elementos da Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, os Corvos, convidaram 10 nomes absolutamente incontornáveis da música portuguesa para recriar alguns dos temas mais icónicos dos anos 80. Temas estes que vão ficar na história da música portuguesa como a gênese do rock em Portugal e que foram agora trabalhadas pelos Corvos que, na época, presenciaram e sentiram uma nova energia de rock cantando em português pela primeira vez. Este novo álbum ganhará a vida a 9 de Abril, dia em que realiza a 5ª edição do Concerto por um Novo Futuro, da exposição Novo Futuro, que terá os Corvos como protagonistas num desfile de luz dos grandes êxitos da música lusa dos anos 80. Com novos arranjos feitos propositadamente para este evento, o grupo convida os intérpretes originais destas canções para dar nova vida às mesmas. Assim, no palco da Mel Arena, a 9 de Abril, a acompanhar os Corvos, iremos ouvir alguns dos temas mais icónicos e intemporais da música portuguesa, que o maior sucesso fizeram e que fazem parte da nossa memória coletiva. Mares convulsos, ressacas estranhas, cruzam de alma, de verde escuro, ondas que te empurram, as vagas que te esmagam, contra tudo lutas, contra tudo falhas. Todas as tuas explosões, todas as tuas. Depois desta brilhante sugestão musical que ele já nos habituou, temos aqui hoje duas convidadas especiais, duas alunas do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, creio que do 10º ano, e que já passamos à apresentação, e elas estiveram integradas no projeto Comênios, que vou relatar seguidamente. De 16 a 20 de março, os alunos Ana Sofia Miranda, Filipe Lourenço, Francisco Almeida, Joana Garcia, José Miguel Almeida, Maria Elvira Brito e Mariana Gonçalves, que são as duas meninas aqui presentes, do 10º ano, acompanhadas pelas professoras Fátima Antunes e Cristina Borges, participaram num encontro do projeto Comênios Global Style em Conselve, na Itália. Diga-se que este foi o 6º encontro que reuniu jovens de vários países europeus, nomeadamente Portugal, Áustria, Polónia, Bulgária, Eslovénia e Itália. Mais uma vez, foi muito profícua a atividade que permitiu pôr em evidência as várias culturas dos países em causa e fomentar a troca de aprendizagens e vivências. À semelhança de outros países que abordaram um tema específico, também em Itália, os alunos trataram de um tema concreto, a moda. Neste contexto, produziram-se variadas peças de vestuário nos workshops que integraram grupos de trabalho constituídos por alunos de vários países parceiros. No dia 18, os jovens e respectivos professores dos vários países envolvidos deslocaram-se à cidade de Veneza, uma das mais emblemáticas cidades de Itália. Lá visitou-se a coleção de pintura e escultura do Museu Peggy Guggenheim, a Praça e a Catedral de São Marcos. Foi uma oportunidade única para constatar toda a beleza desta cidade conhecida pelos seus inúmeros canais. No dia 19, todos os intervenientes do projeto deslocaram-se a Pádua, onde se visitou o Museu Villa Foscarini Rossi, relacionado com a evolução do calçado, e de igual modo a Basílica, onde está um dos santos mais queridos de portugueses e italianos, Santo António. Também em Pádua se disponibilizou algum tempo para uma visita pelas ruas da cidade, para se comprarem algumas lembranças deste país do sul da Europa. Diga-se em jeito de conclusão que este encontro foi muito interessante, pois permitiu conhecer um pouco do norte da Itália, da sua cultura e das suas gentes. O convívio, a troca de saberes e de experiências possibilitou o enriquecimento de todos aqueles que nele participaram. Esta é uma informação que nos foi cedida pela professora Fátima Antunes, mas uma vez que temos aqui a Mariana Gonçalves e a Maria Elvira Brito, elas, na primeira pessoa, podem dizer, na perspectiva de alunos, do que é que gostaram mais e até que ponto estes projetos são enriquecedores. Então, Elvira, gostaste de ir até a Itália? Gostei. Do que é que gostaste mais? Gostei de visitar um workshop que fizemos de moda. De calçado? De calçado, sim. E gostei de visitar a Basílica de São Marcos. Na Praça de São Marcos, em Veneza, uhum. Que é deslumbrante. Sim. Muito bonita. E o que é que gostaste mais em Veneza? O que é que te surpreendeu? As paisagens. Tantos canais. Oh, sim, lá não há ruas. Não, é só canais. Havia muita gente, muitos turistas. Muitos turistas. Apanhámos portugueses, pessoas que falaram connosco português, pessoas muito simpáticas, e os italianos também. Tu é a segunda vez que participas, sim, no projeto Comênio. Já foste a... À Polónia. À Polónia, o ano passado. Uhum. De que país é que gostaste mais? De Veneza. Gostaste mais de Itália e particularmente da cidade, sim, de Veneza. Na Polónia, o que é que tu visitaste? Das duas principais cidades. Provavelmente estiveste perto. Estive na capital, em Varsóvia. Varsóvia, estivemos a conhecer, andámos a ver igrejas importantes. Porque é muito monumental a Polónia, sim, não é? Aliás, todos os países da Europa de Leste são muito monumentais. A Itália é diferente, sim, mas esta região do norte da Itália é muito bonita e, de facto, Veneza é uma cidade diferente. E a Mariana? Mariana, tu também estiveste em Pádua. Sim. E então, do que é que gostaste mais, Veneza ou Pádua? Veneza. Porquê? Os canais impressionaram-te? Sim. E do que é que gostaste mais, para além disso? Pádua, visitaste a igreja ou a basílica destinada a honrar Santo António, o nosso santo padroeiro de Lisboa? Sim. Impressionou-te o culto que lá é praticado ao Santo António? Sim. Sabes que este santo é português, embora eles digam muitas vezes que o santo é deles. Sim. Sabias disso já? Sim. E o que é que gostaste mais? Comida. Come-se bem lá? Muita pizza. Muita pizza. Muita pizza e muita massa, não é? Ou é pizza ou é massa. Sim. Estranharam muito a alimentação, vocês? Não. Vocês habitualmente comiam refeições em restaurantes, em snacks ou mais com as famílias? Eu comi várias vezes em casa, à noite. Porque vocês estavam acolhidos nas famílias, em várias famílias, com alunos, não é? À hora de almoço, almoçávamos sempre todos juntos. No dia que fomos a Veneza, fomos a um restaurante, comer, fomos a uma pizzaria. A variar. Um dia comemos num restaurante que a professora deles escolheu. E à noite comíamos sempre em casa. Tiveram saudades, um bocadinho de saudades. À exceção de um dia. Tiveram um bocadinho de saudades da comida da mãe, verdade? Sim, sim. Pois, pois. Que também cansa muito. Olha, digam o que... muita pizza. Pois é, pois é. Olha, o que é que vocês já acham que pessoas da vossa idade, jovens, que é de 15, 16 anos, ganham com estes intercâmbios, com estes encontros? Conhecemos novas culturas, é bom para treinar o inglês. E conhecemos novos países, novas cidades. Viajaram de avião? Sim. E não tiveram medo? Não. Mariana, foi a primeira vez que viajaste de avião? Sim. Foi teu batismo de voo? Sim. A Elvira já não? Não, eu já tinha andado várias vezes. Muito bem. Portanto, vocês ainda vão ter mais alguma saída ou esta foi a última? Tem outra? Sim. E onde é que é? A Áustria. A Áustria. Oh, eu digo-vos que é, encerram em beleza, porque é um país lindíssimo. Já não vai ser este ano, ou vai? Sim. Este ano letivo ainda. Então, devo-vos dizer, vocês vão ficar surpreendidas com a Áustria, porque a Áustria está ali junto ao... É provavelmente um dos países mais bonitos da Europa, porque cada um tem os seus encantos, como vocês já perceberam. Mas é um país lindíssimo em termos de paisagens e também em termos de monumentos. Muito bem, então olha, desejo-vos boas viagens e que aprendam, continuem a aprender muito com estes intercâmbios, porque é isso com certeza que vale a pena. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Rádio Boa Nova. Como noticiámos anteriormente, na escola sede do agrupamento, nasceu um projeto cultural intitulado Livros com Música. As palavras tocam-nos. Iniciativa dos professores Isaura Oliveira e Carlos Cruz, em colaboração com a professora Graça Brito, coordenadora da Biblioteca Escolar. Hoje iniciamos a divulgação do primeiro registro deste projeto. Vamos ouvir a adaptação de uma partitura contemporânea para o violino intitulada Sadness and Sorrow, do compositor Toshiro Masuda, e a voz da aluna Joana Pés, do 12º C, adaptação de um poema de Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro, da autoria de Isaura Maria Simões de Oliveira. Hoje, falha de ti, sou dois a sós. Almas pares, as conheceram ou nos fecham almas. Como éramos só um, olhando, nós éramos como um diálogo numa alma. Não sei se dormes calmo, sei que, falha de ti, estou-me a sós. Ah, Senhor do meu castigo, nunca mais, na paisagem árida desta vida, encontrarei uma estrela tão perdida, das coisas que o meu ser são reais. Bem, depois deste excelente trecho que acabámos de ouvir, vamos passar às notícias de âmbito nacional, Inês. Exato. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca a morte do poeta português Herberto Helder. Tudo assalta tudo e eu sou a imagem de tudo. O dia roda o dorso e mostra as queimaduras. A luz cambaleia, a beleza é ameaçadora. Não posso escrever mais alto. Transmitem-se interiores as formas. Palavras do poeta Herberto Helder, que nos deixou no passado dia 23 de março, pelo que faz todo o sentido recordá-lo. Esqueça-se o poeta que recusa prémios, o autor que nega aparecer publicamente. Esqueça-se o escritor misantropo, o recluso. Herberto Helder é mais do que isso. Só ele habita o mundo poético da sua vida. Autor tabu, assim se pode considerar, nas palavras de Manuel Rosa, o seu editor, Herberto Helder conseguiu a obscuridade que sempre desejou. E tornou-se um mito que os seus mais próximos companheiros de estrada ajudaram a criar. Escrever sobre o poeta é matéria impossível, o bloqueio é imediato. O autor não dá entrevistas, não fala a jornalistas, não gosta, não quer. Vive ermitado. O medo, um dos seus temas favoritos, reina na corte dos poucos que com ele privam e lhe prestam vassalagem. O medo, esse medo verdadeiro e puro, obsessivo e majestoso, fica só para o poeta. Medo visceral como cada uma das suas palavras, mas sempre em busca da respiração folgada, espécie de libertação, só alcançável através do mais ardiloso ofício da criação absoluta e divina. Herberto Helder apresenta-se ao mundo como o Criador. é uma esfera da sagrada poesia torturada e torturante, avassaladora, doentia para um espírito em mutação constante, infinitamente à procura da perfeição à qual sabe nunca poder chegar. E é nesse universo de dor insuportável, de luta física e mental, que Herbert Welder expõe os seus fantasmas preferidos. A morte, o crime, o suicídio, o apocalipse, o corpo, o ritual, a alquimia, o canto, a voz que o canta, a palavra monstruosa, tão aterradora quanto o amor que atravessa toda a sua obra. Porém, Herbert Welder Luís Bernardes de Oliveira, natural do Funchal, nascido a 23 de novembro de 1930, ícone maior da poesia portuguesa do pós-surrealismo, é um cidadão pacífico. Com aquele ar sereno, aquela barba que lhe rodeia o rosto largo, a testa ampla, aquele ar transpirando bondade. Se quiséssemos, é portador de um sentido de humor por vezes não detetável à primeira. É um rapaz tímido, aquele que chega a Lisboa aos 16 anos, para acabar o curso liceal. Em 1948, matricula-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas depressa se muda para a Faculdade de Letras e se instala na Real República Palácio da Loucura. No quarto que tomou para si, ainda hoje permanece o grafito de um poema por si aí escrito. Nele, Herbert conta a história que quer que seja sua. Quando os anos 50 vão a meio, começa a publicar poemas avulso, entre Coimbra e Lisboa. Na capital, trabalha algum tempo na Caixa Geral de Depósitos, mais tarde como angariador de publicidade e outros biscates de rendimento baixo, que, entre outras razões, o levam a sediar-se numa casa de passe. A Europa, destino de algumas das suas viagens, foi palco de inspiração, permitindo ao poeta trazer na bagagem alguns dos seus poemas. Em 1994, torna-se famoso pela recusa do Prémio Pessoa. Essa valia muito dinheiro e corrompia todos os seus princípios. Nunca ninguém acreditou que o poeta aceitasse o prémio, nem ele próprio que lhe o atribuíssem. São raízes dentro de um homem só. Só e apaixonado por uma mãe desaparecida 8 anos após o seu nascimento. Morte abençoada, morte amaldiçoada. Ele, o poeta, emaranhado numa culpa perpétua, um vazio desesperante, num mundo de machos, onde a virilidade aniquila o choro da criança e lhe tira como consola apenas a loucura. A sua passagem por Angola dá-lhe outro tempo, tempo algum. Esse sempre insular, o da ilha natal, marcado por sons, gestos e rituais. Tempo de aprendizagem, de iniciações e amputações. Aquele tempo onde vive hoje, onde viveu ontem, alguns em Cascais, como de passagem pelos Estados Unidos incógnito. Invadido pelo ego, forte, fortíssimo, maior que a idade, a sua e a dos seus poemas. Ego eterno, como a eternidade que se vaticina. Ego aglutinador da loucura. Dessa loucura dele, poeta, mestre, mais uma vez, que mais e uma vez mais o leva a emendar, a escrever e reescrever a obra inacabada, obra impossível. Pois nem de propósito, temos agora seguidamente a nossa Inês Pereira a sugerir uma obra, precisamente a última obra escrita por este grande poeta, recentemente desaparecido, e que é considerado por muitos, como vocês sabem, um dos maiores, se não o maior poeta dos últimos 50 anos em Portugal. Então sugere-nos essa obra, um bocadinho estranha, se calhar um bocadinho rebelde, porque ele também era uma personalidade rebelde, como vocês percebem. Ele foi galardoado com um dos maiores prémios, como você pessoa, o Prémio Pessoa, que recusou, porque ele não era pessoa para andar nas páginas de jornais, para se expor, para ser conhecido. Daí que ele provavelmente só é conhecido por um público muito restrito, ao que parece as suas obras, quando foram publicadas nos últimos anos, esgotavam rapidamente, o que quer dizer que ele tem um público fiel, mas é provavelmente um público restrito. E, portanto, nada melhor do que darmos a conhecer um pouco a sua obra e sugerir o que, qual é a obra, é a última, que se chama... A Morte Sem Mestre. Nem mais, parece que ele adivinhou que ia ser a sua última obra. Exato. Foi o último livro de poesia publicado de Herbert Welder. Escrito em 2013 e integralmente inédito, tudo quanto neste livro possa parecer acidental é de facto intencional. Peço por isso que qualquer erro de ortografia ou sentido seja um grão de sal aberto na boca de um leitor impuro. Escreve-nos o autor. O poeta conta o alvoroço mental deste fim de idade e várias vezes diz que o velho é um estupor. Lembra-nos dos seus 83 anos, mas também declara: é que eu estou vivo e estremeço ainda. Mais do que um manual de morte de Thanatos, esta coletânea é uma celebração de erros. Grande parte de poemas são odes, peripáticas, linguagem entusiasta e desabrida, exclamativa e vernácula, reiterativa e quase bíblica, quase poema sumérico ou quase batalha, odes vorazes a mulheres meninas, femiazadas, de todos os géneros e feitios, longínias, espessas, sedosas, árduas, amaras, bravas, humílimas, subtis, nuas, vestidas, descalças, catorzinhas, inspiradas, revoltas. Herberto evoca uma primeira noite no começo do mundo, e outros dias e noites, antigos e modernos, e nesses poemas a coisa amada é ainda uma labareda, um nó de sangue na garganta de um homem velho, uma verdade última, uma última ciência. Herberto Helder tem por hábito encadernar os seus livros com papel de embrulho castanho, escrevendo por fora, com caneta de feltro vermelha, o título e o nome do autor. A sobrecapa da presente edição evoca esse hábito, reproduzindo a sua caligrafia. Ora, aqui está uma sugestiva leitura para os nossos tempos livres, nomeadamente para o fim de tarde, assim, agora à noitinha, agora que a noite vem mais tarde, não é? Porque temos os dias mais longos. 100.2 Oliveira do Hospital. Bitch, Better Have My Money é o single de avanço do novo álbum de Rihanna, ainda sem data confirmada. Rihanna vai cantar esta música ao vivo pela primeira vez no High Art Radio Music Awards, no próximo domingo. Yeah, yo! Yeah, yo! Moolala! Yeah, yo! Bitch, better have my money! Y'all should know me well enough! Bitch, better have my money! Play down, call me all my blood! Pay me what you want me! Bigger than LeBron, bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Me what you want me? Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Pay me what you want me. Bitch, better have my. Bitch, better have my. Bitch, better have my. Bitch, better have my money. Turn up to Rihanna while the whole club fucking wasted. Every time I drop, I am the only thing y'all playing. In a drop top, do 100, y'all in my rearview mirror racing. Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Like, blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act you forgot. I called a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Pay me what you want me. A seguir vamos para a rubrica Nós e os Animais com a nossa Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje eu vou falar dos benefícios dos animais de estimação na formação da personalidade das crianças. os benefícios dos animais de estimação na formação da personalidade das crianças. Um dos sonhos mais comuns nas crianças é o de ter um animal de estimação com quem possam brincar. Animais e crianças possuem duas características que fazem com que essa relação seja fácil. O nascimento é o passo inicial para o começo da formação da personalidade na criança, sendo os primeiros anos de vida de uma pessoa decisivos para a sua personalidade. Neste período, são delineadas as principais características psicológicas, a partir da relação da criança com os pais, pessoas próximas, objetos, animais e o meio ambiente. O animal irá reagir de uma maneira diferente das crianças e esta aprenderá a lidar com isso, compreendendo que o animal é um ser com vontade e reações próprias. Benefícios para as crianças. A relação com os animais vai fazer com que a criança se torne mais responsável, já que neste caso poderá ter o papel de cuidadora, o mesmo que os pais têm para com ela, tornando-se mais afetiva, generosa e solidária. Uma criança que convive com animais é mais autónoma, desenvolve a sua personalidade de maneira mais saudável, possuindo maior autoestima. O animal passa a fazer parte do mundo imaginário da criança. Ensina-a a amar e a respeitar os outros seres. Ao criarmos rotinas de atividades diárias com os animais, alimentação, banho, passeios, poderemos aumentar níveis de concentração e interação social em crianças que sofram de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. O sistema imunitário de uma criança que tem um animal de estimação é mais eficaz e diminui os riscos de alergia, bem como o risco de asma. Os animais têm um ciclo de vida inferior ao nosso, permitindo à criança contactar com as diferentes fases da vida, desde o nascimento até à morte, aprendendo a lidar com o sentimento de dor e perda. Os passeios ao ar livre, que acontecem quando se passeia um animal de estimação, desenvolvem uma nova consciência e preocupação com o meio ambiente e com a natureza. Senhor ouvinte, não maltrata ou abandona o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, Inês. Ora, mais uma vez trouxeste aqui a demonstração de que ter animais faz bem a toda a gente, inclusivamente à educação de uma criança. Sim. Ao que parece, muitas crianças dizem, e os pais dizem antes dela, que não podem ter gatos ou cães porque até são alérgicos ao pelo do animal. Pelos vistos, se uma criança conviver desde cedo com um destes animais, até vai diminuir os riscos de ser alérgica. Ora, aí está uma novidade. Também temos muitas crianças hoje com déficit de atenção e de concentração. Pelos vistos, criar um animal ou que uma família que tenha animais de estimação ajuda-nos nos níveis de concentração dessa criança. Estão a ver? Só benefícios ter animais. Portanto, adotem animais, sobretudo aqueles que estão abandonados ali no canil municipal. Adotem. Faz bem à saúde de toda a gente, dos animais e vossa. Rádio Boa Nova. Seguidamente, vamos passar para o desporto motorizado. Sr. Pedro Andrade. A época de 2015 do Campeonato Nacional de Todo-Terreno começou com uma vitória da dupla Miguel Barbosa e Miguel Ramalho, ao volante do Mitsubishi Racing Lancer. Na segunda edição da Barra TT Rota de Douro, o piloto de Lisboa esteve quase sempre na frente nas duas passagens pelo setor seletivo, que ficaram marcadas pela saída de estrada de João Ramos, devido a uma peça da direção que se partiu, depois do piloto da Toyota Hilux Overdrive ter sido mais rápido no prólogo em Valongo. Barbosa geriu o seu andamento assim que foi informado da existência de Ramos, sendo que Filipe Campos também desistiu com problemas de motor no Evoque Cativa. No final da primeira volta, ao setor seletivo de 140 km, Barbosa já tinha 5 minutos de avanço sobre Pedro Grancha e 5 minutos e 59 sobre Nuno Matos. Na parte final da prova, a dupla do Racing Lancer geriu bem sem cometer erros, aumentando a vantagem para 6 minutos e 58 segundos sobre Nuno Matos e 11 minutos sobre Pedro Grancha. Foi a 33ª vitória de Miguel Barbosa no Campeonato Nacional de TT e a segunda em duas edições desta barra Rota de Douro. No passado fim de semana decorreu a segunda prova de Fórmula 1 na Malásia. Na qualificação foi Hamilton que ficou com a pole position, Vettel com a segunda posição e Rosberg em terceiro. Na primeira curva, alguns pilotos tocaram-se e tanto Kimi Räikkönen como Pastor Maldonado tiveram que visitar as boxes mais cedo, com furos nos pneus. Na volta 4, Marcos Ericsson entrou na primeira curva com muita velocidade e saiu largo, ficando preso na gravilha, obrigando a entrada de safety car. Enquanto os dois Mercedes aproveitavam para trocar os pneus, tendo em mente a tática de 3 paragens durante a corrida, e Vettel teria em mente apenas 2 paragens, ficando na primeira posição, atrás do safety car. Os pilotos da Mercedes ficaram no meio dos 10 primeiros pilotos e, como tal, teriam que os passar para chegar à traseira do Ferrari. O safety car saiu na volta 7 e o pit wall da Mercedes pediu a Rosberg para puxar pelo carro, para passar Felipe Massa. Na volta 10, o top 5 era este: Vettel, Hülkenberg, Grosjean, Carlos Sainz Jr. e Hamilton. Durante a volta seguinte, Hamilton passou os pilotos à sua frente, ficando apenas a 9 segundos de Vettel. Vettel apenas parou pela primeira vez na volta 14 e, quando saiu, era terceiro, já atrás dos dois Mercedes. Enquanto isso, Jenson Button conseguia ultrapassar Sérgio Pérez, que sentia muitas dificuldades no seu Force India. Outro piloto que tinha muitas dificuldades era Daniel Ricciardo, pois tinha alguns danos no Red Bull. Na volta 20, o top 10 era este: Hamilton, Rosberg, Vettel, Massa, Bottas, Verstappen, Kvyat, Raikkonen, Alonso e Sainz Jr. Na volta seguinte, Sebastian Vettel ultrapassou Nico Rosberg e Fernando Alonso regressava à boxe, mas para dar por terminada a corrida. Depois de Vettel se ver livre de Rosberg, perseguia Hamilton, perdia tempo e, quando o alemão tentava a ultrapassagem ao britânico, Hamilton saiu para as boxes. Hamilton saía do pit lane com pneus duros, que eram mais lentos do que os de Vettel, não permitindo que chegasse ao Ferrari. A partir desse momento, notou-se que o britânico estava furioso com a sua equipa depois das palavras trocadas pela rádio. Na volta 31, Pérez foi ultrapassado por Grosjean, mas bateu com a asa dianteira no pneu traseiro do francês, que saiu de pista, conseguindo regressar à corrida. Os dois pilotos do Force India sofreram penalização de 10 segundos pelos acidentes causados. Quando foi a vez de Vettel regressar às boxes para trocar de pneus, Hamilton passou para o primeiro e Rosberg seguia um pouco atrás, mas Vettel conseguia sair do pit lane atrás do piloto da Mercedes. Vettel ainda teve de defender a posição nas curvas 1 e 2, mas com pneus mais novos colocou-se logo em fuga. Jenson Button também teve de desistir, mas notaram-se algumas melhorias no MP430. Pastor Maldonado recolheu o seu Lotus para a garagem na volta 50. Nas restantes voltas do Grande Prémio da Malásia, Vettel controlou a corrida, com os Mercedes incapazes de o perseguirem, e Bottas ultrapassou Massa na última volta, sem terem mais voltas para conseguirem perseguir o Ferrari de Raikkonen, que terminava a corrida em quarto. A próxima corrida será o Grande Prémio da China, no dia 12 de Abril. O piloto italiano venceu o Grande Prémio do Qatar no arranque da época de MotoGP, batendo a Andrea Dovizioso, Andrea Iannone e Jorge Lorenzo, após uma corrida fabulosa sobre as luzes de Losail. A corrida começou com o erro de Marco Marques, logo na primeira curva, que atirou o bicampeão do mundo para a última posição. As Ducati de Dovizioso e Iannone e a Yamaha de Lorenzo conseguiram isolar-se na frente da corrida, e era notório que as novas GP15 eram bastante mais rápidas do que as M1 na longa reta de Losail. Lorenzo, que liderou grande parte da corrida em alternância com Dovizioso, começou a perder terreno no último terço da prova, ao mesmo tempo que Rossi subia posições até ficar em duelo direto com o seu compatriota e amigo da Ducati. Na última volta, Rossi conseguia mesmo ganhar metros preciosos a Dovizioso, que o colocaram a salvo da potência da GP15. Foi a 79ª vitória de Rossi no Mundial de Motociclismo e uma das mais especiais de Il Dottore, que partiu de oitavo da grelha e durante os treinos não parecia ter uma Yamaha suficientemente competitiva. A Ducati colocou Dovizioso e Iannone no pódio, algo que demonstra a qualidade de trabalho feito pela equipe. Lorenzo terminou no quarto lugar e Marques conseguiu recuperar até quinto. Dani Pedrosa também teve uma corrida discreta e ainda terminou atrás de Marques, não conseguindo suster a espetacular recuperação do seu companheiro de equipe. Ainda assim, a onda perde em todas as linhas para a Ducati, sobretudo para a Yamaha, nesta primeira corrida de 2015. Segue-se o Grande Prémio das Américas em Austin a 12 de Abril. Dani Pedrosa revelou no final do Grande Prémio de Qatar que continua a correr limitado pelo síndrome compartimental no seu antebraço direito, um problema que já o levou a ser operado duas vezes. O síndrome compartimental, ou arm pump, é um problema comum em pilotos de motociclismo e provoca dores e perda de força no braço. Os médicos terão desaconselhado Pedrosa a fazer uma terceira intervenção cirúrgica, porque poderia piorar a situação do piloto. O piloto espanhol de 29 anos admite poder falhar as próximas provas. Caso Pedrosa tenha de falhar algum grande prémio, a Honda poderá optar por um dos seus pilotos de teste japoneses ou por pilotos de equipas satélite como Carl Crutchlow ou Scott Redding. Destaque ainda para a próxima prova do Campeonato Nacional de Rally, Rally Cidade de Guimarães, do dia 10 e 11 a 11 de Abril. Pedro, nas férias da Páscoa tiveste a oportunidade de ir ver alguma destas provas? De ir ver não, mas vi na televisão. Acompanhas tudo? Não, acompanho tudo, vejo alguma. Quando podes. Mas assim, ao vivo e a cores, quando tens a oportunidade também vais? Sim. Agora, nesta altura, já referiste a uma série de provas para Abril, não é? Sim. Já começa a haver mais provas em Abril. Costumas ir ver com alguma frequência? Sim, alguma. Quando tens a oportunidade. Exato. Tudo bem, está aqui passado em revista o desporto motorizado. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Agora, porque ainda estamos na quadra da Páscoa, nada melhor do que irmos até à nossa capital religiosa, que, como todos sabemos, é Braga. Então a nossa Patrícia Correia, vai nos levar até à cidade de Braga na Semana Santa. Ou não, dependendo das pessoas. Podem ir agora ou podem ir mais tarde, verdade? Bem-vindo à Semana Santa de Braga. No calendário litúrgico do ano cristão, o ciclo da Páscoa celebra o mistério central da morte e ressurreição de Cristo. Preparado pela Quaresma, tem o seu ponto alto nos dias maiores da Semana Santa, com o epicentro na Vigília Pascal, comemorativa da Grande Páscoa ou passagem do povo hebreu, após a travessia do deserto, da escravidão do Egito, para a liberdade na terra de Israel. A celebração da Semana Santa integra no seu programa geral atos religiosos e atos culturais. Tal como se realiza na atualidade, a Semana Santa continua uma tradição que vem do século XVI, com desenvolvimentos e variações no decurso do tempo, tendo sido enriquecida com elementos inovadores e exclusivos e no plano litúrgico, conservando diversos elementos próprios do chamado rito bracarense, únicos no mundo. Por tudo isto, a Semana Santa de Braga é, sem qualquer dúvida, a mais vistosa e a mais famosa de todas em Portugal. Mas Braga tem muitos atrativos, mesmo fora da Semana Santa. É uma cidade jovem tradicional, repleta de tradições e locais para visitar. É conhecida pelas suas igrejas barrocas, esplêndidas casas do século XVIII e jardins. Conhecida no tempo dos romanos como Braga Augusta e sede do episcopado português do século XII, a longa história de Braga é visível nos seus monumentos e igrejas. A igreja mais imponente é a Sé, que exibe vários estilos, do romano ao barroco, orgulhando-se também das esplêndidas casas, particularmente do século XVIII. Recomendamos a Sé Catedral. É considerada como um centro de irradiação episcopal e um dos maiores e dos mais importantes templos do românico português. A sua história remonta à obra do primeiro bispo, Dom Pedro de Braga. Nesta catedral encontra-se os túmulos de Henrique de Borgonha e sua mulher Teresa de Leão, os condes do condado portugalense, pais do rei Dom Afonso Henriques. Não deixe de visitar o Museu do Tesouro da Sé. Outro ponto de muito interesse é a igreja e mosteiro de Tibães. É anterior à nacionalidade. Se quiser ficar com uma panorâmica da cidade, a Câmara Municipal de Braga apresenta nos meses de verão e Semana Santa o circuito turístico Bracar Tour. Uma semana panorâmica num autocarro aberto a espíritos, percorrendo os mais belos locais da cidade de Braga, os seus miradores, monumentos e pontos históricos. Um passeio de uma hora acompanhado por um guia intérprete. O bilhete é válido durante todo o dia, permitindo a entrada e saída nas passagens sempre que pretender visitar os locais do seu interesse, incluindo uma viagem gratuita no elevador histórico de Bom Jesus. Os bilhetes podem ser adquiridos na recepção do hotel, no posto de turismo ou no autocarro turístico. Boa viagem até Braga. Pois, e depois desta sugestiva viagem até Braga, que é uma cidade que vale a pena sempre visitar, durante a Semana Santa ou fora da Semana Santa. É uma cidade com muito património. Boa Nova, irresistível. E agora vamos, enfim, para um assunto menos agradável, porque as doenças são menos agradáveis do que os passeios, não é verdade, Daniel? Mas o nosso Daniel traz-nos sempre aqui uma preocupação. E nem de propósito, que é aquilo agora se lembrou? De acidentes vasculares cerebrais. E porquê que te lembraste dos acidentes vasculares cerebrais? Porque vemos muitas pessoas falecerem com esta doença? À custa dessa. Ou então a sofrerem. Ou a sofrerem. Porque esta é uma doença, aliás, é a doença, que não sei se sabem, mas é a doença que mais mata em Portugal. A maior parte do número de óbitos, e não é só de gente mais velha, pelos vistos têm estado a acontecer AVCs, como vulgarmente é conhecido, em gente cada vez mais nova, provavelmente tem a ver com o nosso ritmo de vida. Vou só aqui dar-vos algumas linhas para completar a importância desta doença e do alerta que devemos ter em relação a ela. O acidente vascular cerebral não é uma fatalidade ou uma questão de destino. Pode ser evitado desde que se controlem os fatores de risco que afetam uma elevada percentagem da população. Temos 1 milhão de diabéticos, dos quais metade não sabem que sofrem da doença. Há 4 milhões de pessoas com colesterol elevado. 1/3 da população tem excesso de peso ou é obesa e temos mais de 4 milhões de hipertensos. Outro fator de risco é a fibrilação auricular, que é uma arritmia cardíaca. Os números do AVC estão relacionados com o perfil de risco dos doentes. Por um lado, temos uma população que não tem a noção do risco que corre, com determinados comportamentos e doenças. Por outro, nem sempre esses comportamentos e doenças são corretamente corrigidos. A chave para a resolução do problema está na identificação dos fatores de risco e na sua prevenção e tratamento. O objetivo é conseguir um tratamento mais eficaz da hipertensão arterial e da diabetes, reduzir as taxas de tabagismo, ganhar a guerra contra o consumo excessivo de sal e pôr a população a praticar atividade física e a reduzir o excesso de peso. Isto são recomendações dos médicos especialistas na área da cardiologia. Como vocês sabem, todos nós já ouvimos falar desta doença, infelizmente, não é? Normalmente não é por muito boas razões, porque quase todos nós de certeza já conhecemos pessoas que faleceram ou que estão com muitas limitações físicas devido a terem sofrido um AVC. Vocês têm a noção da gravidade desta doença e de que nós podemos fazer ao longo da vida para evitar que um dia estejamos neste grupo de risco? Por exemplo, obesidade, excesso de consumo de sal. Vocês sabem, nós portugueses temos uma tendência atroz, gostamos de comer bem, por ver, bem entre aspas, não é? Porque comer bem não é comermos demasiado, nem é comermos demasiado gorduras, nem é condimentarmos demasiado com sal, como sabem, que é um dos nossos maus vícios. Pois isto ao longo da vida, nós todos os dias comemos, todos os dias cometemos excessos, gorduras a mais, sal a mais, ao longo da vida, isto tudo somado, mais o ritmo de vida que nós levamos, demasiado stress, demasiada agitação, vai desencadeando. Vocês sabem que isto cá por dentro, isto funciona. Para funcionar na perfeição devemos ter uma alimentação correta, que o Daniel também já trouxe aqui em programas anteriores. É fundamental fazer uma alimentação correta desde muito novo, porque depois estes vícios podem nos provocar não doenças logo aos 20 ou aos 30, mas, se bem que há casos já diagnosticados nessas idades de AVCs, mas depois, ao longo da vida, vamos ter tendência para entrar nestes grupos de risco. A vossa opinião sobre esta doença? Estão alerta para ela? Sabem que nós devemos evitar determinados riscos para um dia não estarmos entre este grupo? Nos últimos tempos, os casos de pessoas que acabam por sofrer de AVC têm aumentado. Tenho verificado isso à minha volta e temo até por pessoas próximas de mim que isso lhes possa acontecer. Mais uma vez se comprova que uma boa alimentação, não fumar, ter uma vida mais calma, não estressada, são tudo conselhos que por vezes parecem repetitivos, mas que são a chave para a resolução de muitos dos problemas, ou pelo menos para podermos minimizar e evitar que eles ocorram. Estas doenças, neste caso o AVC, podem causar e podem deixar muitas sequelas, portanto, nas pessoas que acabam por sofrer destes problemas. E depois isto envolve um longo processo, as pessoas depois têm de ser acompanhadas, têm de voltar por vezes a aprender a fazer determinadas coisas. É como se fossem outra vez ensinadas como uma criança, a começar do início, Para conseguirem viver e sobreviver. E por isso acho que as pessoas também devem estar alerta, porque ao longo da nossa vida começam a surgir alguns, não digo sintomas, alguns sinais que podem acusar um dia mais tarde que ocorra um AVC, e portanto ir ao médico, estarmos informados se tudo está a correr bem, se tudo funciona bem, acho que é importante, é fundamental. Por exemplo, está aqui referida que uma das principais razões que leva ao desencadear do AVC é a pessoa sofrer de uma fibrilação auricular, que é uma doença do foro cardíaco que é silenciosa. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não sabe que sofre essa doença, sobretudo isto é uma doença que afeta as pessoas a partir provavelmente mais dos 50, 60 anos, e depois é uma doença que pode desencadear um AVC, e pode ser um AVC, como vocês sabem, os AVCs muitas vezes é a primeira causa de morte em Portugal. Reparem que muitas vezes as pessoas têm muito pânico do cancro. Quando se fala da doença do cancro, as pessoas temem muito. As pessoas muitas vezes não têm a noção que o cancro não é a doença que mais mata em Portugal. Há muitos anos que o AVC tem a prioridade. E reparem, muitas das pessoas que sofrem AVC não morrem de imediato. A grande parte das pessoas ficam numa situação de incapacidade muito grande, e é isso que também nos deve assustar e fazer a prevenção, porque reparem, pode ser fatal, pode, mas há muitas situações, ela não é fatal logo, mas deixa a pessoa no meio, há pessoas, como vocês sabem, quase em estado vegetativo devido a um AVC, que eu acho que isso acaba por ser muito, muito terrível para as pessoas. Até têm consciência que estão naquele estado. Exatamente. E não podem... E têm grande sofrimento durante muitos anos. Há pessoas, como vocês sabem, têm AVCs ligeiros e depois recuperam. Felizmente há muitos casos desses, mas deixa sempre um aviso, aliás, as pessoas, e de certeza que há muitos ouvintes que sabem disso, que quando acontece um primeiro AVC, ele normalmente é mais ligeiro, e é sempre um alerta de que se a pessoa não tiver cuidados com a alimentação, com o estilo de vida, muito provavelmente aquela situação vai voltar a repetir-se, e depois a seguir pode ser mais grave e pode mesmo ser fatal. Portanto, Sr. Daniel, nós estamos cá atentos ao AVC, que você está sempre atento a estas doenças que afetam a população portuguesa. E também há que praticar exercício físico. Exatamente. É um dos conselhos médicos. Muito bem. Não é só alimentação saudável, mas é o exercício físico. O Pedro Oliveira está a sorrir, sabe-se lá porquê, mas provavelmente porque anda aqui alguma falta de exercício físico que todos devemos fazer. Rádio Boa Nova. Espetacular. Iremos apresentar agora uma nova banda portuguesa. Estes chamam-se À Toa, porque no início foi tudo assim. Tudo era um pouco à toa. Estes formaram a banda do nada, faziam músicas quando lhe apetecia e não tinham grandes objetivos. São quatro amigos de 18 anos, são de Évora e hoje a realidade mudou. Têm dois objetivos, fazer boa música cantada em português e agradar ao público. Falar a Dois é o primeiro single dos À Toa, onde se percebe a frescura e talento desta banda que está a preparar o seu disco de estreia para setembro. Se te falho ao falar, não dá para conversar sobre nós dois. Se é assim, falamos depois. Se te falo, não dá nada logo de madrugada, sono profundo. Falo em ti de costas para o mundo. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Tu não perdes pela demora de quereres falar e eu ir embora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Se te calo com palavras, frases tão complicadas, conto até três. Se é para falar, falamos de vez. E pensares que não vai dar e finges que queres ficar. Se é assim, falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Tu não perdes pela demora de quereres falar e eu ir embora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marco uma hora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio. Vamos continuar com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, dando uma informação aos alunos. A avaliação do final de segundo período está disponível na plataforma Moodle, na área Direção de Turma, na página web aeoh.pt. Foram criadas contas para todos os alunos e os acessos estão com o respectivo diretor de turma. Ao acederem às contas pela primeira vez, vai ser pedido que alterem a password. Deverão alterar também o contacto de e-mail, pois o que está registado está errado. Poderão, se assim quiserem, inserir a vossa fotografia. Partilhem os acessos com os vossos encarregados de educação para que estes possam ver as avaliações. Qualquer dúvida, coloquem-na ao diretor de turma. Mega 5, o Jornal do Agrupamento. Já está disponível o Mega 5, o Jornal do Agrupamento, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcaram a vida escolar. O jornal teve a colaboração especial do Clube de Rádio, onde se podem ler 4 textos dos alunos Carolina Soares, Daniel Pereira, Francisco Carvalho e Inês Brás. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Lê o Mega 5, divulga-o e prepara algum trabalho para ser publicado no próximo número. Podes enviá-lo para o endereço jornal aeoh@gmail.com. Ensino experimental, articulação entre ciclos. As comemorações do Dia da Água, no dia 20 de março, foram marcadas pela visita dos cientistas da BLC3, Carolina Brás e Bernardo Rocha, que dinamizaram com os alunos do 4º ano da EB1 de Oliveira do Hospital um conjunto de atividades experimentais relativas à água. Foi a primeira de diversas atividades que levarão estes técnicos a todas as escolas do agrupamento até ao final do ano letivo. Os alunos receberam e participaram com muito entusiasmo nestas atividades que os despertaram para a importância das ciências experimentais e da investigação. Esta atividade foi dinamizada no âmbito da articulação entre ciclos, envolvendo os departamentos do primeiro ciclo e de matemática e ciências experimentais. Passamos às notícias do Grupo de Ginástica de Oliveira do Hospital, cedidas pela professora Iris Narciso. Nos dias 21 e 22 de março, o Grupo de Ginástica esteve no Algarve para a primeira fase dos Nacionais de Acrobática do Desporto Federado com 14 atletas. Foi a primeira vez que o grupo levou tantas atletas a esta fase. Ficou apurado o trio Laura Pereira, Joana Almeida e Renata Matias para a final do Campeonato Nacional a realizar na Maia, no dia 25 de abril. Foi a primeira vez que aconteceu o apuramento para esta final neste escalão de iniciadas. Mais uma vez estão de parabéns as nossas atletas e a sua diretora técnica que têm levado longe o nome da nossa escola e de Oliveira do Hospital. A Escola e o Meio. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Daniel Pereira e Patrícia Correia. Terminamos por hoje, despedimos até ao próximo programa, desejando a todos uma Páscoa feliz. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.